Deus não olha pra sua carteira, olha pro seu coração. A melhor oferta é a que vem aqui de dentro, irmão. Não precisa ser cifrão pra Deus se orgulhar. Basta com louvor e adoração pra Deus gostar. Abençoar a sua vida de várias formas. Dá propósito e sentido pra Deus da glória. E me revolta ver que na igreja tem corrupção. Daí a César o que é de César e não meter a mão. Mundo de ilusão onde o diabo te seduz. Compre e faz de tudo pra te afastar da luz. E solta a pus, essa ferida do mal. A cicatriz da corrida pelo capital. O inimigo dá com uma mão pra tirar com a outra. Qual é o foco financeiro e espiritual das pessoas? É louca a vida, mundo materialista. Em vez de pedir a salvação, pede casa com piscina. Tem que dar o que é de Deus, 10% de tudo que ganha. Senhor carnê tipo Casas Bahia. Paga todo mês que vai ter sua casa com piscina. Ministra tipo ministro corrupto. Manipula com microfone em cima do púlpito. Absurdo, mas é o corre pelo dinheiro. Segue o que guia, segue o desejo pelo erro. Sem respeito, usa o nome de Deus em vão. É a fértil, movida pelo cifrão. Irmão, sei que Deus é o dono do ouro e da prata. Dinheiro que revela o traidor na caminhada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Repreende todo mal que venha manipular. Já vi pessoas entregar pra ganhar algo em troca. Quem dá mais ganha mais, quem tem menos nem passa na porta. Hipocrisia nesse mundo moderno. Como Judas vai sofrer o peso do martelo. Tem que dar o que é de Deus, ganha. Sem deixar se levar. Não corre pela grana. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Oferta tem que ser de coração. Só lamento que se corrompeu. Tem que dar o que é de Deus, 10% de tudo que ganha. Sem deixar se levar. Não deixa de seguir Jesus, tá ligado? Pelas falhas humanas, somos todos humanos, todos falhos. Tenha uma calorosa acolhida a qualquer irmão que deseja unir-se a vocês. Mesmo que a sua fé seja fraca, não o censure por ele ter ideias diferentes das suas a respeito daquilo que está certo ou errado. Eles são servos de Deus e não de vocês. São responsáveis perante Deus e não perante vocês. Deixe que Deus lhe diga se eles estão certos ou errados. E Deus mesmo é capaz de levá-los a agir como devem. Romanos 14. Paz.